Olá, saudações ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Acaerte Notícias. Eu sou o Silvio Lodi e aqui estão os destaques com jornalistas da RNA. IBGE oficializa número de habitantes por município. Em Santa Catarina, 10 cidades perderam moradores e terão reduzido o repasse de FPM. Outras 27 cidades receberão mais pelo aumento populacional. Polícia Civil investiga empresas de vistoria veicular por prática de cartel com danos ao Estado e à população em várias cidades de Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Senado terá que rever emenda aprovada na Câmara que diminui contribuição previdenciária de municípios. Toda a bancada catarinense na Câmara votou a favor da desoneração da folha de pagamentos. Governo federal propõe salário mínimo de R$ 1.421 no ano que vem. A nova lei determina que o valor seja reajustado anualmente com previsão de aumento real. Desemprego cai no trimestre terminado em julho, mas a desocupação ainda afeta 8,5 milhões de trabalhadores. Está formada a maior rede de emissoras de rádio de Santa Catarina. Voltamos em instantes. Para acabar com o mosquito da dengue, alguns cuidados devem ser tomados. Para quem põe areia nos pratinhos dos vasos, cartão verde. Quem deixa o saco de lixo aberto, leva cartão vermelho. Para quem não deixa acumular água parada nos pneus, cartão verde. E quem deixa pote virado para cima, leva cartão vermelho. Vamos pôr em prática todos esses cuidados? Lutando contra o mosquito, a gente vence a dengue. Esse é o jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha da Acaerte. Antes de baixar um aplicativo, é muito importante que você verifique se está fazendo o download na loja de apps oficial do seu dispositivo. Mas isso não é tudo. Você sempre precisa ir além. Leia os termos de compromisso antes de aceitá-los. Acesse suas configurações de privacidade e dê permissões apenas para apps confiáveis. Depois, é só curtir o aplicativo. Mas com cuidado, hein? Cidadania Digital. Universo digital mais seguro para todos. Apoio Acaerte. Dia a dia, dia a dia. O 1º de setembro é o dia do Corinthians. É a data da fundação do Clube Paulista no ano de 1910. Também é o dia do médico endocrinologista. É o dia do profissional de educação física e o dia da bailarina. A santa do dia é Santa Beatriz da Silva. Santa Catarina, em destaque. O IBGE publicou nesta quinta-feira no Diário Oficial da União uma relação das populações dos municípios do país, segundo o Censo 2022. O Brasil tem oficialmente pouco mais de 203 milhões de habitantes. Santa Catarina tem 7.610.361 moradores e permanece como o 15º estado do país em população. Detalhes com a repórter Patrícia Gomes. Patrícia? Silvio, os números já tinham sido divulgados pelo IBGE no fim de junho, mas agora são oficiais e passarão a ser levados em consideração para repartir os recursos federais e fazer os repasses do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, para cada cidade. A nova relação aponta que a redução de moradores em 10 municípios catarinenses levará a cidade a receber uma fatia menor do FPM daqui para frente, enquanto em outras 27, o percentual de repasse vai aumentar, como destaca Hugo Lembeck, consultor da Confederação Nacional de Municípios em Santa Catarina. Bom, em Santa Catarina nós tivemos 10 municípios que perderam, que foi Irani, Itapiranga, Joaçaba, Laguna, Mondaí, Nova Veneza, Rio do Sul, Santa Cecília, São João Batista, São Ludgero e Sombrio. Essas 10 cidades mudaram de faixa para baixo. A CNM tem orientado os municípios para que busquem alternativas aí de questionar. E nós tivemos outras cidades que ganharam, foram 27 e tiveram um aumento, que foi Alfredo Wagner, Antônio Carlos, na região da Grande Florianópolis, Biguaçu, Tijucas, lá no sul, Içara, aqui Porto Belo, Quilombo, Xaxim, Camboriú aumentou também. Mas, então são municípios que ganharam. A Polícia Civil de Santa Catarina, através da Delegacia de Investigação de Crimes Ambientais e Crimes contra as Relações de Consumo da DEIC, cumpriu nesta quinta-feira 24 mandados de busca e apreensão em diversas cidades de Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Com a operação Decalque, estão sendo investigadas empresas de vistoria veicular credenciadas ao Detran, estabelecidas principalmente na região sul do estado. Carol Denardi tem os detalhes. Carol. O Ministério Público de Santa Catarina, através da 29ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, participa desta investigação que começou em 2022 e apura crime contra a ordem econômica e associação criminosa com lavagem de capitais. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos e documentos, além de R$ 79 mil em espécie. A delegada da Delegacia de Crimes Ambientais e Crimes contra as Relações de Consumo da DEIC, Patrícia Fronza, afirma que há uma guerra entre dois grupos de vistoria no estado. Iniciamos então a investigação a respeito desse primeiro grupo que praticava o dumping, fazendo esse prejuízo, quebrando as demais empresas da mesma cidade. E no decorrer da investigação recebemos também informações desse outro grupo que havia feito inicialmente a primeira denúncia. Então há uma guerra no estado, na verdade, entre dois grupos de empresários das empresas de vistoria, né? O que foi apreendido, como eu falei, será analisado e as empresas vai caber à Corregedoria do Detran o procedimento administrativo e tomar as medidas, então, administrativas em relação ao funcionamento delas. O promotor de justiça do Ministério Público, Wilson Paulo Mendonça Neto, ressalta a parceria com o MP e que conta com o apoio do GAECO. A parceria do Ministério Público com a DEIC é em diversos procedimentos e na minha área específica decorre justamente porque existe crime contra a relação de consumo e contra a ordem econômica. O consumidor é lesado e o Estado de Santa Catarina também acaba sendo lesado. Então nós recebemos essa informação, começamos uma investigação pelo Ministério Público e verificamos que existia uma investigação já mais avançada na DEIC e aí passamos a trabalhar juntamente com a DEIC no sentido de auxiliar no que fosse possível por parte do Ministério Público com a ajuda do GAECO, visando aí identificar essas pessoas que estavam envolvidas nesses crimes. A equipe econômica do governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o chamado Projeto de Lei Orçamentária Anual. No documento foi proposto um novo valor do salário mínimo. Detalhes com Marco Aurélio Gomes. Marco? Silvio, a proposta do governo federal para o salário mínimo para o ano que vem é de R$ 1.421, ou seja, um aumento de R$ 101. A nova quantia tem como base a política permanente de valorização do mínimo, sancionada na última segunda-feira. O valor final do salário mínimo, porém, pode sofrer alterações até 1º de janeiro de 2024. Isso porque, se a inflação no acumulado de 12 meses até novembro deste ano for diferente da estimativa inicial, o governo vai ter de alterar a quantia. O projeto de lei orçamentária anual de 2024 é o primeiro feito pela gestão petista atual e segue as regras do novo marco fiscal, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula. Santa Catarina registra aumento de casos de sífilis. Dados do SINAM, o Sistema de Informação de Agravos e Notificação, mostram que entre os anos de 2012 e 2022, o número de notificações de sífilis adquirida, a sífilis em gestantes e sífilis congênita aqui no estado, tiveram um aumento considerável. No caso da sífilis adquirida, esse número saltou de 574 casos notificados em 2012 para 15.702 casos em 2022. Sífilis em gestantes aumentou de 322 para 3.049 no mesmo período. E os casos de sífilis congênita foram de 100 para 693. A gerente de IST da DIV, a médica infectologista Regina Valim, acredita que esse aumento, além da falta de prevenção, também tem a relação com a maior sensibilização dos serviços de saúde que estão testando mais, buscando a doença na população para a realização do tratamento adequado. Regina Valim está falando hoje na RNA. Ouçam. Esse aumento de número de casos tem várias causas prováveis. Uma delas é o relaxamento da prevenção. Sabemos que o grande método de barreira de prevenção da sífilis é o uso do preservativo. E que, infelizmente, houve um relaxamento nos últimos anos da utilização dessa importante prevenção para as IST. As pessoas relaxaram justamente o uso do preservativo. E com isso a gente vê o único método preventivo que temos para sífilis sendo abandonado. Esse ano tem dois municípios que são candidatos a receber o selo de boas práticas no combate da sífilis congênita. Então, temos trabalhado ativamente com os nossos municípios para que eles sejam cada vez mais, para que tenhamos mais municípios certificados junto à Organização Pan-Americana e ao Ministério da Saúde para receberem os selos de boas práticas no combate à transmissão da sífilis. Sífilis congênita. Direto de Brasília. Em Brasília está a Rita Sardi, repórter da Caerte na capital da República. Rita, os municípios devem estar comemorando a aprovação de emenda na Câmara que reduz a alíquota de contribuição previdenciária das prefeituras. É um alívio na conta dos municípios, né? Olá, Silvio e ouvintes. Isso mesmo, Silvio. Volta ao Senado o projeto que prorroga até o final de 2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A desoneração substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta das empresas. E como você salientou, Silvio, a proposta também reduz a contribuição previdenciária de todos os municípios brasileiros com alíquotas progressivas, que variam de 8 a 18% de acordo com o PIB per capita das cidades. A bancada catarinense na Câmara votou em peso a favor da proposta. O deputado Valdir Cobalcini, do MDB, destacou que os setores que serão beneficiados são os que mais empregam no país. O Brasil só tem a ganhar com o número de empregos que já foram gerados e outros que serão gerados. Silvio, o Senado terá que analisar novamente a emenda que desonera a folha dos municípios, já que a previsão inicial do projeto era incluir municípios com até 142 mil habitantes e a Câmara alterou para que todos os municípios sejam beneficiados. Economia em destaque. Apoio institucional BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. Desemprego cai no trimestre terminado em julho, mas a desocupação ainda afeta 8,5 milhões de trabalhadores. Destaque econômico com Luiz Gustavo Fuzinato. Olá, Silvio. A taxa de desemprego no Brasil foi de 7,9% no trimestre móvel terminado em julho, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Em relação ao trimestre anterior, entre fevereiro e abril, o período traz redução de 0,6 ponto percentual, 8,5%, na taxa de desocupação. No mesmo trimestre de 2022, a taxa era de 9,1%. Porém, para um trimestre encerrado em julho, essa é a menor taxa desde 2014, quando foi de 7%. Com os resultados deste trimestre, o número absoluto de desocupados teve baixa de 6,3% contra o trimestre anterior, chegando a 8,5 milhões de pessoas. Já o total de pessoas ocupadas cresceu 1,3% contra o trimestre anterior, passando para 99,3 milhões de brasileiros. Na comparação trimestral, o número de pessoas ocupadas voltou a crescer após dois trimestres em queda, finaliza o estudo do IBGE. Previsão do tempo. A semana termina com a presença do sol pelo estado de Santa Catarina. No entanto, pessoal, ele não predomina e nem atua durante o dia inteiro. Isso porque, gradativamente, ao longo dessa sexta-feira, nós vamos ter aumento das nuvens, que começa pelo extremo oeste do estado e se espalha por todas as regiões. Então, mais para o final dessa sexta-feira, vamos ter céu encoberto em todas as áreas. Porém, chuva, pouquíssima coisa. Algumas áreas mais em direção ao oeste do estado e mesmo assim mal distribuído. Temperaturas, bom, essas na faixa dos 20 graus nas áreas do oeste e da serra. Entre 23 e 25 graus, boa parte das cidades, mas chega até 27 graus, pontos do sul do estado. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski. Puxa, o tempo passou rápido e chegamos ao final de mais uma edição do Acaerte Notícias. A equipe de jornalismo da Rede de Notícias Acaerte agradece a sua companhia e promete continuar trazendo informações precisas e importantes. Até segunda-feira. Bom final de semana.